dia, a experiência da minha vida. Eu vou te contar, já que você não sabia. Após o naufrágio, fiquei preso numa ilha, na espera de um resgate por 85 dias. Vejo o sofrimento, não havia mais comida. O aprendiz de cozinheiro sem comer. Que ironia. Pensei que não tinha saída, mas tudo que passei foi pra mudar a minha vida. Eu ainda lembro o quanto que eu sofri. Cozinheiro da tripulação de Luffy Sandy. Guarda aí, meu nome você vai ouvir. Pois o sonho que eu tenho, eu nunca desisti. Vamos aí, até o All Blue invadir. O mar lendário que eu sempre quis descobrir. Muitos não acreditam, eles começam a rir. Mas ainda vou provar a todos que ele existe. O trabalho de um cozinheiro é algo sagrado. Nem o prato de comida pode ser desperdiçado. Zé, perna vermelha, deixou o seu legado. E meu sonho um dia vai ser alcançado. Não esconda as emoções, acabo com os vilões. Você está morto se eu perder minhas razões. E quem pode prever as minhas aparições? A chama no isqueiro é o começo das destruições. Antes do meu sonho não vou morrer. Todos vão estar aqui pra ver. Pelo mar azul eu vou correr. Encontrar o All Blue. Se quer saber, convide para ver. Minha perna ferver. Somente com os pés eu luto contra você. Pois as mãos de cozinheiro não posso comprometer. Antes do meu sonho não vou morrer. Todos vão estar aqui pra ver. Pelo mar azul eu vou correr. Encontrar o All Blue. Se quer saber, convide para ver. A minha perna ferver. Somente com os pés eu luto contra você. Pois as mãos de cozinheiro não posso comprometer. Sem drama, sem drama. Também defendo as damas, mas eu mantenho o foco porque o dever me chama. 2 anos de treino no reino dos Okamas. Passei pelo inferno, não queira me ver em chamas. Por isso não pense em ser meu oponente. Você corre perigo porque eu tô sempre na frente. Apesar de educado, elegante, inteligente, posso ter a minha perna quebrando todos os seus dentes. Bingo, não tenho medo. Eu bati de frente contra do Flamingo. Percebo os detalhes dos movimentos. Misturo capoeira e taekwondo. Eu sou integrante trio monstro, junto com Luffy e rival de Zoro. Fechou, não importa se duvidou. Além de cozinheiro, sou um guerreiro. Antes do meu sonho não vou morrer. Todos vão estar aqui pra ver. Pelo mar azul eu vou correr. Encontrar o All Blue. Se quer saber, convide para ver. A minha perna ferver. Somente com os pés eu luto contra você. Pois as mãos de cozinheiro não posso comprometer. Antes do meu sonho não vou morrer. Todos vão estar aqui pra ver. Pelo mar azul eu vou correr. Encontrar o All Blue. Se quer saber, convide para ver. A minha perna ferver. Somente com os pés eu luto contra você. Pois as mãos de cozinheiro não posso comprometer.